Eu quero mais. Eu quero mais que isso. Eu quero mais. Eu quero mais que aquilo. Eu quero mais. Eu quero mais que tudo. Mais que tudo. Eu quero mais que tudo. Tá na minha frente que eu vou passar. Eu sou novo. Eu sou novo de novo. Eu sou novo. Eu sou novo, meu povo. Eu sou novo. Eu sou novo de novo. Eu sou novo. Eu sou novo, meu povo. Eu sou novo. Eu quero mais. Eu quero mais que isso. Eu quero mais. Mm-hmm.